ela sabe que é o little hell. Diz aí que não sabe, né? Duvido que não sabe. Fala a verdade que fica o jeitinho e é isso que te fez ficar. Tu vem melhorar. Meu tempo de crise, do seu lado eu tô cheque. Meu cachê tá valendo sim, um preço de um voo. Investindo meus bens, empilhando o ouro. Me sinto tão bem, bonito e gostoso. Tô rico também, favela no topo. Quem falou que eu não ia chegar, quem falou que eu não ia vencer. Ainda bem não parei de sonhar, papai do céu só tenho a agradecer. Hoje ele chora, porque toda hora vai me ver fazendo hit. Cabelinho acelera na pista pra nove e faz. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Se tenta pegar a minha gangue, vai ouvir para lá tudo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Pandora, anel de diamante. Ela sabe que eu não sou qualquer um. Não sou só mais um. Eu vou gravar um vídeo dando tapa no seu bumbum. Dentro da minha X1, eu vou gravar um vídeo fazendo sexo. Jogando a nota de 100, bem melhor que ontem. Botelheiro ré no pijete, vale mais do que muita gente. Não importa se eu gasto demais, pagando tudo à vista. Se eu tô faturando demais, o dinheiro só multiplica. Lembro do tempo de defesa, quase me perdi no crime. Sempre foi a cara do crime, mesmo não sendo do crime. De novo parado na blitz, por ser preto novo de grife. Com aroma de tio anti-vip, debocho da cara da elite. Só sei que onde nós chega, vagabundo respeitar. Entrar no meu caminho se tu ainda duvidar. Com fé, deixa ele vir, meu segurança já é X. E uma 38 com o compadre. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Se tenta pegar a minha gangue, vai ouvir para lá tudo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Pandora, anel de diamante. Ela sabe que eu não sou qualquer um. Não sou só mais um. Eu vou gravar um vídeo dando tapa no seu bumbum. Dentro da minha X1. Dentro da minha X1.